sesuatu. Pensa em regras de voo visuais no litoral sul de Salvador, informe no através do Parque Pituaçu. Como solicitaram na minha frente, faça um pouquinho à frente para subir na área da água, hein? Salvador, approach roll 021, stand 11, we are fully ready to rest, start of the push. Volume 45 será solicitado. Já foi, Nancy, bem? 02. Já estamos em taxi e pronto, não posso te pegar até o 90. Meu 143, solo 35, libere para ação direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, caminha 6143. 3677, após a rolagem bug da Gol, autorizada a ler e manter pistão no zero. Após o Gol, a gente mantém 3677. Gol 1869, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável 39. Iniciando, 869. Solo Salvador, caminha 6143, Debrana, Fox. Xenia 143, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 8, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 8, no pátio 1, Xenia 61, no pátio 1. Zio Tutu, ready to go? Supremacia, Portugal, Zio Tutu. Portugal, Zio Tutu, clima to Lima, papá, papá, tango. Via Uniform Zulu 10 after according to route plan flight level 370 take off runway 10 with left turn Puka departure Zipar transition Skok 5053 Salvador departure 120.8. Okay, the Portugal Zero to do clear destination Lisbon via Alpha Zulu 10. Flight plan route for level 370, runway 10, left turn out, book transition and squawk 5053 with departure frequency 120.8. Let's confirm the transition, Zipa, route 11, pivot pushback and startup combat taxi, Portugal 022. Okay, Zipa transition, I copy that. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Azul 2591, no seguinte da informação Papá, qual será a autorização para a vitória? Jogou no 869, decolou no Arbore Elefo. 869, contato radar na decolagem, seguro via para o 360. Via 360, gol no 869. Ele precisa de saída coral, aciona 5055, controle 12029. Vitória no nível 180, terceira subida coral, decola da posição 10, curva direita forte, descenta a golpe, transponde 05. Controle de saída em 120.8, é o alto 2591. Fazer 2591 com o treinamento correto no parte 3, reporte para o chibé do acionamento. Força na puxa, acionamento, azul 2591. Para o táxi, Xenia 6201, estamos com 124 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, aterrar com fim. Xenia 6201, autorizado táxi e Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 097. 097, Índia 1895, 62, 101. Boa, Xenia 6201, pode estar na 1090. Xenia 201, autorizado a olhar e manter, pistão no zero. Ali mantém, 6201. 677, Pecuado 39, chame controle de Salvador 120, decimal 8. 208, 3677. Decimal 95. É, torre 118, decimal 95. Correto. Salvador Tan 3677, decolado. Via Arbor para o 340. Via Arbor 340, 3677. Monsório, boa noite, 69, pode ir direto a Lefa? Só direto a Lefa, boa noite, 69. Muito obrigado. Delta. Você também é câmera Delta Torre. Dois mapa com série. Aracaju, prepara a saída Conde, aguardando cópia. Chegando a cópia, o 2791. Chamamento 01, decolagem autorizada, pressão 90, variável 39. Pressão decolagem 10, Chamamento 601. Chamamento Goianqui, Romeu Delta, curve à esquerda, cruze final da pista 10, chame girando base, pista 17. Chamará girando base 17, Yankee Romeu Delta. Só confirmando, é sentido 17. Afirmo, curva à esquerda, cruza a final, o eixo da pista 10 e após, curve à direita para ingressar e pousar no pairado na cabeceira 17. Romeu Delta Torre. Yankee Romeu Delta na escuta. O Yankee Romeu Delta conhece o aeródromo? Negativo, senhor. Sim, está visual com a pista logo à direita, pista 1735. Negativo, não estou no visual. Chama 201, decolou 42, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 208, também 201, no boa. O povo está no Yankee Romeu Delta, confirma o que você tem no visual agora, à direita. As donas, tem umas donas. Estou no visual das donas. Sim, o senhor agora prossiga direção. O senhor agora está quase na final da pista 10, que é a pista principal de Salvador. Curve à direita, evitando as donas. E chame a torre novamente quando avistar a pista. Positivo, já no través das donas. E chamarei assim que no visual da pista. Quem que o melhor vai para qual pátio após o pouso? Possibilidade de voar na Floriana? No pátio? Afirmativo. Obrigado, Tutu. Aprova taxi. Calme, peça em Edim, 86. Approve, call you back at 86. 86. 80, 039. Sentido 17, positivo? Positivo. A pista está liberada, a pista livre, pode pousar em qualquer ponto da pista. E a Romeu Delta, se permitido, na taxiway, no visual com a pista. Final para pouso. Para o táxi 4206-1104-35 até na Fortaleza. Mas o 4206, autorizar o táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18995, a gente na 07. Autorizado o táxi, espera, 18995. São Salvador, está 3897, vamos aqui para a cópia Guarulhos. Então, 3897, número 2 para a cópia, prepara da Eulia da Motiva, informação Papá. Porto Brasil, Tutu, continue o táxi via Indian to Holding Point, One Bell, Tower 118, decimal 905, altimeter 71017. Se vai ainda, Holding Point, runway 101895, now frequency and 1017 on the QNH, for your Porto Brasil, Tutu, obrigado. Terça nível de voo 050 na Pre-8 Duna. Identity 050-275. Passa 180 e prossiga na taxiway Papá. Ela fica do outro lado da pista. Isa, o área que você está pegando é um pouco à esquerda da taxiway. Boa noite, Azul 4206. Azul 4206, autorizado a área decolar, pista 10, vento variável 2 nós. Autorizado o cruzamento, prossiga em frente a taxiway que dá acesso ao pátio 5. Autorizado, Aracaju 970, decola no 0 com o veículo esquerdo, pista da Conde, tradução 02, menos 0, controle 208. 712, protegimento correto no parte 3, reporte o feedback acionamento. Considera o feedback acionamento, azul 2792. Ponto 3897, pronto, cópia. Prossiga. Ponto 7, autorizado Guarulhos, chega 2110, aponte Tabaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5060, controle no 20.8. 320, viaça Juro 10, Tapabaté, decola de curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponde 5060, controle 20.8. Então 3897. Então 3897, contagiamento correto no portão 7, reporte para o feedback e acionamento. Reportará, portão 5. Porto Brasil, Tutu, approaching 1.110, we are clear. Porto Brasil, Tutu, please line up and wait, 2110. Line up and wait, 2110, Porto Brasil, Tutu. Panor 6201, chame centro Recife, 125, decimal 1. 251-6209. Azul 4206, decolada aos 49, chama controle, frequência no 20, décimo 1. 208, boa noite. Quatro dois zero meia, contato radar na decolagem, submarino, quero via saída PUCA. 350 PUCA, 4206. Alpha Portugal 022, clear to take off runway 10, wind 150 degrees, 0 to knots. Clear to take off runway 10, Portugal 022. Portugal 022, airborne 853, now Salvador, control frequency 120.8. Quantas 08, Portugal 022, boa noite. Salvador, boa noite, Portugal 022, crossing 1300. Portugal 022, raise up contact on departure and climb and maintain flight level 370, book a departure. Portugal 370, pouca de passagem, Portugal 082. Azul 2705, desça 2 mil pés, ajustado 1097, autorizado o final do procedimento ILS excluído. Pista 10, reporte no curso do localizador. Autorizou 2000, reportarei no curso do localizador da 102715. Puxa acionamento, tá 3897 no 5. 3897 no 5, autorizado, se tiver acionamento, chama o táxi. Azul 2591, pronto para puxa acionamento, parte número 3. Azul 2591, no parte 3, autorizado para o feedback acionamento, chame o táxi. Chamará para o táxi do Azul 2591. 685, boa noite. estabilizou, 2715. Azul 2715, complete no procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Com a torre, 2715. 591, autorizado táxi, na retaguarda do R2 da TAM, finalizando o dispatch via parte 1 no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 7, um gol. No 0 no 7, vai na retaguarda da aeronave da TAM, parte principal na Índia, chama a torre 118,95. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Táxi, TAM 3897, 208 a bordo, 43 com 15. TAM 3897, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0971. Via Índia, via torre 1895, boa noite, 3897. Azul 2712, pode ser. Azul 2712, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Chamar o táxi, Azul 2712. Boa noite, chame 6259. Chame 6259, boa noite, informação papá, Guarulhos, pronto, cópia. Pronto. Xené 6259, autorizado Guarulhos, via para o Zulu 10, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perto de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5063, controle 120, decimal 8. Autorização para Guarulhos 360 nível, pela Pedro 10, demora 510, curva direita, terceira saída da Eolia da Motiva, 5063, 1208, controle. Fechamento 259, protegimento correto, no ponto 8, reporte para o pushback, acionamento. Para aí. Salvador, está 3897, ponto de espera pronto. 3897, autorizado a Lari manter a pistão no zero. Lari mantém a pistão no zero, está 3897. Fechando 5, solo 02, Ribeiro Piótimo direito, solo 121, decimal 9. 219, chamaral 2715. 3897, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 190 graus, 029. Decolagem no 0, tá 3297. Solo Salvador, boa noite, azul 2715, livrou no seu escudo. R2715, boa noite, autorizado táxi lento, via Alfa, Kilo, atento à companhia, efetuando pushback, após posição 3 Lima. Alfa, Kilo, 3 Lima, está atento ao tráfego da companhia, não, do pushback, o 2715. Obrigado, bom trabalho, senhor. Atente ao 2715, posição mudou para 4 Lima, atente ao sinalizador. 4 Lima, atente ao 2715. Para o táxi do 2712, informa 71 a bordo, temos 2:52, alterna Salvador. Azul 2712, autorizado táxi, via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 097. 1097, sim, prossegue via parte 3, 1, Índia, chama a torre 1895, azul 2712. Controle 1, 20, 8. 08. Controle Salvador, é o TAM 3897, passando 1500. TAM 3897, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 320 via saída da EL. Saída da EL, Leda Morte, vai subindo 320, TAM 3897. Avião de decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 029. Ok, mais um 20 segundos, ok? Pro azul da equipe 91. Ouviu a mensagem? 10 segundinhos aqui pra gente ver se a rolagem tem. Ciente. Azul Só Romeu da fase LS Papá, confirme precedência de equipamento e código alocado. T591, decolou 07, controle 1 da 018. Controle agora em 1208, grafo, boa noite, azul 2591. Cliente, desça nível de voo 050 via chegada a mão. Com Controle de Salvador, muito boa noite, Azul 2591 no perfil da subida coral. Azul 2591 no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 180 via saída coral. Sente, extensão nível 180 via saída coral, Azul 2591. Pronto, Roger. Pode ser o cacete papá, pronto, copo. Número 645, autorizado Vitória, Zephyr Whisky 50, nível 360, decolada 10, primeira curva direita. Segue perto de saída Dael, Leda, após Bidev, aciona 5070, controle 120, destino 8. 360, Zephyr Whisky 50, Vitória, Dael, Leda, Bidev, 5070, 208. Plano 645, protegimento correto no portão 2, reporte para o pushback acionamento. Aí, reporta. Só 3897, alguma chance de voar direto no Mótima? Não, 3897, aguarde. Eu aguardo. Azul 2712, decolada 1-0, chame controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 108, Azul 2712. Salvador Azul 2712, 1300, é a Conde até o 170. Azul 2712, contratada na decolagem, submantém a nível de voo 170 via saída Conde. 170 via saída Conde, Azul 2712. Gente, papá, Juliette, papá. 1705, você tem identificação desse 4 mil pés via chegada a bom, se ajustado 908. 4 mil, chegada a bom, o gol 1705. Tan 3897, chame centro Recife, em 125.1, solicita a senhor de Mótiva. 125.1, 3897. Confirmando também? Confirmo, 134. Gente, gol no 645, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118, décimo 95, ajuste no 08, meu voo. O número 45 autorizado ali, área de colar, que são 0, vento 150 graus, 049. 645, decolou no Zona Norte, chama o controle, Salvador 120, décima 8. 208, até a próxima, boa noite. Controle, voo 1645. Voo 1645, contato radar na decolagem, sub mantenha nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, pode valer na direção da EL? Voo 1645, após passar 12 mil pés, autorizado o voo na prova de lida. Tá bom, no 1645, passa o vídeo. Tá bom. Salvador, ouça na linha 259 para o pique de acionamento, está na posição 08. Xenia 259, autorizado para o chuveiro de acionamento, chama o táxi. 2-0, para o táxi, 6-2-9. Restrições de altitude de velocidade. 3.000 litros da restrição de altitude de velocidade, eu não perco. Controle 2712, Gazul, seria para a subida no 150, por favor? Autorizado subir e manter 150, Azul 2712. Obrigado. Papá Juliette, papá, reutilizar o descida para 4 mil pés, ajustado 1008. Descendo para 4.010, 1.0, 1.8, Papá Juliette, papá. Com 705, autorizado o final do procedimento e ele é sexuída. A 10, reporte no localizador. Autorizado o procedimento, reportará no localizador, gol no 705. Dois, autorizado o voo na prova do Alfa Romeo 363. Permanece, solicito permanecer na rota negativa em 9, 09. Piadas do 2712. Graças. Xenia 259, autorizado o táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 1-18, desse 95, ajuste no 018, morro. 0018, parte do Índia, pode esperar 295, ou Xenia 259. Papá Romeo Paz Leme, Papá, afirmativa, voz para a descida. Uno 645, chame centro Recife em 125 decima 1. Meu hotel Juliette Serra, boa noite, prossiga. Confirmando, segue o circuito número 7. Hotel Juliette Serra, pronto, cópia. Hotel Juliette Serra, autorizado voo local, Salvador, Salvador, 500 pés, decola da 17, mantém o circuito, aciona 0135, controle 120 decima 8, torre 118 decima 95, confirmando a altitude, 500 pés. Pode usar a Vana para o Edona, Papá, Juliette, Papá. Chamado correto, acionamento táxi, torre 118 decima 95. Serra, livre acionamento, chame táxi. Estabilizado no localizador, o voo no 705. 705 completo, final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1295, no 705. Boa noite, eu vou no 705. Vou no 705, eu continuo em aproximação, aguardo autorização de pouso. Guardando autorização de pouso no 705. Azul 2591, serviço radar terminado 57 milhas no setor sudoeste de Salvador. Chame agora com o controle Leusa, frequência 120 decima 1. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, autorizado o final do procedimento ILS, reporte no localizador. O ILS Salvador reportará no lote o Papá Juliette Papá. Ando 59, decolou 30, chame o controle, 20, decima 8. 08, volta, né, 62, decima. Salvador, Oceaner 6259. Oceaner 6259, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL. Oceaner 6259. Azul 2712, serviço radar terminado. Bahia, 5 milhas no setor nordeste de Salvador, chame agora controle Aracaju em 120.3. Aracaju 120.3. Ané 6259, autorizado voar na proa de Leda. Autorizado na proa de Leda, hoje Ané 6259. Solo 705, solo 31, libera a direita, solo 219. Será na direita, solo 219, 705. Lona 705, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 2, parte 1. Alfa, Juliette, portão 2, parte 1, parte 1. Papá, Juliette, papá, interceptou Duna, já estabilizado no localizador. Papá, Romeu, papá, Juliette, papá, complete nosso procedimento, ele é effectuate, torre 1 no 8, decimal 95. Quente, 1 no 8, decimal 95, uma boa noite, papá, Juliette, papá. Boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, estabilizado no localizador. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, continue a aproximação, confirma a intenção de pouso. A 1-0 mesmo, senhor. Nível 180, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída, arbor, eleva, aciona 5102, controle 120, decimal 8. Ajuda 271, planejamento correto no parte 3, reporte para o pushback acionamento. Ajuda de papá, passou externo, baixado travado. Paulo Romeu, pode deixar o paciente.